amor de Deus. Então toma! Sabe por que eu voltei? Não tinha como. E a galera já conectada, lembra de galera já conectada aqui? Galera da Idoluz lá do Rio de Janeiro. Bora se ligar. Meu parceiro Valdisson lá do lá de Manaus, né, maninho? Curtindo aqui o som da melhor, junto com a sua primeira dama aí, ó, a dona Núbia. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem amor, vem aqui. Manda um abraço também a essa galera lá de Macapá, maninho, já na área, né? Opa! Eu sou parceiro DJ Jean Mix, né, mãe? Lá do bairro do Coqueiro, já conectado aqui no som da melhor. E a gente vai assim no som das marcantes. Um abraço, meu parceiro DJ Alfredo Boy. Eu tão só. Faz muito frio. Então chama ela assim, vai. Cadê você que não vem aqui pra aquecer meu corpo? Vem amor, vem aqui, vem me amar. Faz assim. Eu sou GDK. Eu sou GDK. Eu sou GDK. E pra sempre eu vou ser. Vem a noite, eu tão só. Alôzão também, o meu parceiro aí, maninho. Meu parceiro Nilson lá de Palmas, Tocantins. Já conectado aqui, eu não sou da melhor. Que sucesso. Galera, eu curti aqui o som das marcantes com o DJ Shiba Mix de Paragominas. Sabe por que eu voltei? Não tinha como. Alô também para o Neguinho, né, menino? O Neguinho que é aqui do Pará, né? Já conectado aqui no som da melhor, junto aí com o Romário Oliveira. Bora, Romário, assim, ó. Bora curtir as marcantes. Vou te dar. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Um abraço aí também, meu parceiro DJ Jean Mix, né, maninho? Ei, rapaz, é o DJ Jean Mix aí já conectado aí com a sua primeira dama, Alice, né, maninho? Bora sim, Alice! Bora curtir! Bora curtir aqui o programa Cheio da Mania, que é o giro mortal aqui, ó, só das marcantes. Segura o coração aí, viu, Jean? Gravação ao vivo! Vem a noite, eu tão só. De Shiba Mix, de Paragominas, fazendo a festa. Olha o coração aí, maninho. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Bora se ligar. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Vai assim, ó, canta assim, eu quero ouvir. Se ligar, bora se ligar. Imaginar. Bora claro, meu parceiro Valdisson. É o Valdisson, sua primeira dama, a dona Núbia, lá em Manaus, curtindo aqui o programa Encheu da Mania. Menti também. Esquecendo também aqui, me manda um alusão aqui, a galera de Paragominas, conectada aqui comigo. Única de nozinhos da CR de Paragominas. Galera do Escoringa também. Todo mundo junto e misturado aqui em Paragominas. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Era isso que vocês queriam, é? Agora então assim, toma! E o Nilson dizia assim: se eu quero construir contigo uma vida inteira. Canta, Nilson, assim bem alto, canta. Te dar meu paraíso. Agora mente tão bem que parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando, mente. DJ Chimba Mix de Paragominas. Bora se ligar, bora se ligar. É o programa Encheu da Mania, eu vivaço pra vocês assim. E é o som das marcantes. Eu te juro, não deu. Bora, Jean, bora, Jean, bora, Jean. Ele enganou. Bora, Alice. Se alô, Valdisson. Alô, dona Núbia, bora curtir assim. Céu, a lua, o meu mundo. Um abraço também, meu parceiro Ferreira, né? Ferreira, que tá na escuta lá em Marituba. É o meu parceiro Drummond. Bora, Drummond, bora sim. Bora curtir aqui o som do batidão. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Tirei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Acabou. Será que acabou? Ainda não, menino. Só apenas começando. Ai, ai, ai. Meu parceiro Nilson lá de Palmas, Tocantins. Banda Rister. Galera de Pixuna do Pará já conectada aqui também. De sucesso. Você veio dizendo eu mudei. Todo esse tempo, juro, eu passei pensando em nós. E se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer. Se eu passar por tudo que eu passei, eu te juro, não deu. Você me... Ele vai balançar com as melhores músicas. Agora eu quero ouvir o grito da galera curtindo. É o som das marcantes. É só isso. Não tem mais jeito. E agora? Acabou. Mais uma. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que sinto não mudará. Tudo que quer mudar é demais. Mas é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim tem reais expectativas. Olha, a galera aí, meninos. A galera lá de Portugal. É o meu parceiro Maicon, né, maninho? É o Maicon lá de Portugal. Já conectado aqui no Som da Melhor. Mesmo se segure aí. Dessa pessoa. Um abraço também ao DJ Erivaldo Moreno. Há um desencontro. Veja por esse ponto. Há tantas pessoas especiais. Tudo que quer mudar. Ei, DJ! Valeu! Valeu! Bora, DJ Jean Mix! Não te quero mais! Bora, Valdisson! Valeu! Valeu. Aí, meu parceiro Romário Oliveira, assim, ó, conectando aqui no Som da Melhor, né, Romário? Bora sim! Curtidas marcantes! Bora, gira mais uma assim! Mas o coração dos ouvintes hoje aqui vai disparar. Sabadão maravilhoso, né, mano? E gravação ao vivo. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Olha que já tá aqui na área, meu parceiro Jonathan Santos, né? Bora, Jonathan, bora sim, bora curtir. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim. Meu parceiro Jonathan Santos. Logo você quer. Diz assim pra ela: amiga, implora meu beijo de novo. Vai ser que é o merge do cara safado. Quem sabe eu vou te salvar. Chora e me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Deixa eu tocando o que você gosta de ouvir. Você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, alôzão também, meu parceiro, né, maninho? É o cara que tá conectado também aqui na Rádio Manhã do Melody. Não vai ser tão fácil assim. É o Diego da Pentada Violenta. Bora, Diego! Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Agora chora e me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Era isso que vocês queriam, ué? Chama de meu bem, meu bem, meu bem. Chama de my love, my love, my love. Chama de cachorro, já estou ficando louco. Bora se ligar, bora se ligar. Bora se ligar aí no programa Show da Mania. É o DJ Shiba, amigo de Paraguai, maninho. Assim, ó, da pressão. É o som das marcantes. Batida gostosão e a galera. A galera assim. Se põe doidão e na batida. Elas fazem confusão. Mas é só você que abala o coração. Eu sou o cara. Eu sou metida gostosão e a galera. Me conhece por doidão e na batida. Elas fazem confusão. Mas é só você que abala. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de meu bem. My love, my love, my love. Me chama de cachorro, já estou ficando louco. Me chama Olha só, maninha, Alice, né, maninha? Alice aí tá mandando um alôzão aí, ó, para todos os seus familiares, maninha, lá na cidade de Capanema. Olha o repeteco aí, o pedido da galera aí, ó. O repeteco de novo aí. Me chama de my love, my love, my love. Bora sim, Jean, bora Jean. Eu já estou ficando louco. Banda, banda, rica. Eu sou o cara, eu sou metido a gostosão. E a galera me conhece por doidão. E na batida, elas fazem confusão. Mas é só você que abala o coração. Eu sou o cara, eu sou metida gostosão. E a galera me conhece por doidão. E na batida, elas fazem confusão. Mas é só você que abala. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de meu bem, meu bem, meu bem. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de cachorro, já estou ficando louco. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de meu bem, meu bem, meu bem. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de cachorro, já estou. Mandar um abraço também, né, maninho? Um abraço aí, o cara que tá conectado também aqui, né? É o Ivanildo, né, maninho? É, o Ivanildo, o famoso Parazinho. Ê, rapaz! Valeu, Ivanildo! Um abraço aqui, Jeixinho, amigo de Paraguai, menino. Fica à vontade! Bora, Drummond! É o meu parceiro Drummond lá de Marituba! Já conectado aqui! Me conhece por doidão e na batida, elas fazem confusão. Mas é só você que abala. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de meu bem, meu bem, meu bem. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de cachorro, já estou ficando louco. Me chama de my love, my love. Aqui é a Jean. Me chama de meu bem, meu bem, meu bem. Me chama de my love, my love, my love. Bora, galera de Capanema, bora sim, é o som das marcantes. Sábado maravilhoso. E a galera já conectada aqui no som da melhor. Meu parceiro Jonathan Santos. Me chama de my love, my love, my love. O DJ Jean Mix, né, maninha? Meu bem, me chama lá do bairro do Coqueiro. Me chama de cachorro, já. Junto com a sua primeira dama, a dona Alice. Meu parceiro Valdisson também, lá de Manaus, também conectado por aqui. Junto com a sua primeira dama aí, a dona Núbia. Tô ficando louco. E agora eu quero ver assim. Estremece a galera aí, vai! Ai, como dói quando eu me lembro. Dói assim? Dade aqui no coração. Se eu puder. Um abraço a galera também da Hidroluz, lá do Rio de Janeiro. Solidão, mas... Meu parceiro Nilson, lá de Palma, Tocantins. Às vezes eu mesmo sinto pena de. Para Nilson. Eu olho para o céu e digo assim: não dá. Eu peço as estrelas pra você voltar. O neguinho também que tá na escuta. É o amor, você tem que perder pra você dar valor. Meu parceiro Iraquitã também. Cobrei amor da minha vida, como pude perder? Tem coisas que acontecem que você não vê. Eu choro toda noite pensando em você. Por isso eu não entendo o que é o amor. Depois que eu perdi, que eu fui dar valor. Meu amor, volta pra mim. O meu amor? Volta pra mim. O meu amor? Volta pra mim. Me desculpe eu ser assim. Meu amor, volta pra mim. Meu amor, volta pra mim. Meu amor, volta. É o som das marcantes. Me desculpe eu ser assim. Como dói quando eu me lembro. Bate uma saudade aqui no coração. A saudade aqui no coração. Se voltar no tempo. Então bora se ligar. Vives com essa solidão. Mas manda um abraço também, né, maninha? Mas não é assim. As vezes eu mesmo sinto pena de mim. Aliás, um salve, salve ao Reginaldo da Hidroluz. Duas estrelas pra você voltar. Bora, Reginaldo. Eu entendo o que é o amor. Você tem que perder pra você dar valor. Tem coisa... É o Reginaldo da Hidroluz, lá do Rio de Janeiro. Na minha vida, como pude perder? Meu parceiro Romário Oliveira. E você não vê. Eu choro toda noite pensando em você. Por isso eu não entendo o que é o amor. Depois que eu perdi, que eu fui dar valor. Meu amor, volta pra mim. E agora eu quero ver. Quero ver a galera segurar o coração apaixonado. Testando você. Vem cá, não desfaz. Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. Foi culpa do amor. Uhul! Eu gostava de você. Show da Maria. É só alegria. Enzim, uma pancada de sucesso. Bora de marcante, de marcante, de marcante. Manda um abraço a toda essa galera aí, ó, que tá curtindo aqui o programa Show da Maria pelo aplicativo. Bora, galera, bora curtindo. Foi culpa. Me encontrei com você. Bora, meu parceiro Nilson lá de Palmas. Me apaixonei mais um. Meu parceiro Romário, né, mano? Romário Oliveira. Já não tem como fugir. Bora, DJ Jamix. Alô, Jonathan. É o Valdisson lá de Manaus. Meu parceiro do Monte de Marituba. Galera de Capanema também. Meus parceiros aqui de Paragominas também conectados aqui no Som da Melhor. Com as melhores músicas. Vamos se ligar, bora se ligar. Segura o coração apaixonado aí. Olha o infarte, maninha. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque para pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive fosse, não vou parar de lutar. Como no filme, no final tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pense em mim, que eu tô pensando em você. E me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo, pense em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Banda NSYNC, uma pancada de sucesso. Programa Show da Mania, com DJ Chimba Mix de Paragominas. Passamos juntos, vai ficar pra sempre. Intimidades, brincadeiras, só a gente entende. DJ Chimba Mix de Paragominas. O que cresci contigo, junto no balanço da rede. Sou o céu estrelado, acontece o tempo para quando eu tô no seu lado. A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo. Como eu queria estar contigo, eu paro e faço você. DJ Chimba Mix de Paragominas. E agora eu quero ver o coração apaixonado curtindo. Bruno Monteiro, Samia. e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Assim, assim, não deu. Programa Show da Mania com DJ Chimba Mix de Paragominas. Um abraço também aí, o Reginaldo da Hidroluz, lá do Rio de Janeiro. E um salve, salve também, meu parceiro Neguinho. Então canta assim, vai! Bem alto! Chama a também aí! Galera de Paragominas, né? E a Alice também tá mandando um beijo pra sua mãe, a Dona Maria, né? Dona Maria Gaia, lá do bairro da Pedreira, lá em Capanema! Meu parceiro Sky diretamente de Belém, né? Alice e o DJ Jean. Valeu, maninhos, valeu pela escuta. Um abraço, DJ Chiu, amigo de Paragominas. Alô, DJ Jonathan. É o Jonathan Santos, né, maninho? Bora, Jonathan, sim! Bora se ligar. Porque te amo tanto assim. Faz assim mais alto. No super dinâmico. Vou te namorar. Te fazer feliz. Meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Que nem sei dizer o que eu sinto por você. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá. O meu aqui não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JC. Irmão, pelo amor de Deus! Então toma! Virando as batidas e mexendo com você. Bora girando mais uma assim, girando. Chico. beijou, ela alisou e ainda quer levar. Esse aqui, meu parceiro Romário, dá um valor, né, Romário? Por isso, meu Chico Preto, eu não vou lhe dar. Bora, Nilson! Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda meu quer. Meu parceiro Ferrari, meu parceiro Drummond, né, maninho? O Drummond lá de Marituba. Preto, eu não vou lhe dar. Faz água pro DJ. Ele é o meu bichinho de estimação. Ele vai comigo por onde eu for. Sem o meu Chico Preto, eu não vou ficar. Eu não vou. Eu não vou. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se tudo que eu falar você me responder, eu juro que eu tô meu Chico Preto de presente pra você. O bico do peito do Chico, Chico Preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto, nem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto. O bico do peito do Chico Preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto, tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto. Bora, Valdisson, bora, Valdisson, bora curtindo assim, maninho, vai. Pegou meu Chico Preto, ela alisou. É o Valdisson lá de Manaus, né, maninho? Junto com a sua primeira dama, Dona Núbia. O DJ Jean, né, maninho? É o DJ Jean Mix. Lá do bairro do Coqueiro. Chico Preto, ela alisou. Conectado também com a sua primeira dama, Dona Alice. Quer levar. E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar. Ele é o meu bichinho de estimação. Ele vai comigo por onde eu for. Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Agora fique sabendo, tem um novo amor. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Você não quis saber de mim e só me fez sofrer. Já já tem um outro alguém, não quero mais você. Já tem um outro alguém, não quero mais você. E eu aqui, maninho, diretamente de Paragominas, virando só as melhores batidas pra vocês ouvintes curtir. Sábado maravilhoso, a galera já conectada aqui no som da melhor. Mandar um salve, salve também, galera, lá de Tomé Açu, galera das quatro bocas de Tomé Açu. Agora eu quero ver o grito da galera curtindo essa música. Galera recordando assim. Bora do monte. Alô, meu parceiro Nilson lá de Palmas, Tocantins. O Romário Oliveira. É da Hidroluz, né, maninho? Lá do Rio de Janeiro. Já chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Toda hora, mas entenda, amor. Eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar. E você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu. É ser apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei. Que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Aqui, menina, aquelas vizinhas fuxiqueiras, maninho, que só prestam a falar mal das vizinhas. Todo dia tá varrendo a porta de sua casa, fuxicando com a vizinha, falando da vida alheia. Todo dia tá varrendo a porta de sua casa, fuxicando com a vizinha, falando da vida alheia. Vai cuidar da tua vida, fuxiqueira. A menina diz assim, fala bem alto assim as vizinhas pra ela, vai. Vai lavar a tua roupa, fuxiqueira. Assim. É fuxiqueira. A boca dela tá inchada de tanto falar dos outros. O dente dela tá caindo de tanto falar dos outros. A língua dela tá comprida de tanto falar dos outros. Vai cuidar da tua vida, fuxiqueira. Vai cuidar do teu marido, fuxiqueira. Vai lavar a tua roupa, fuxiqueira. É fuxiqueira, é? Fuxiqueira. É fuxiqueira. Sábado maravilhoso, maninho. Bora se conectar, galera. É o programa Xanda, amanhã eu vivaço pra vocês. E banda pinta. E a gente vai curtindo assim, ó. Bora se ligar. Detonar o Tecnobrega. Todo dia tá varrendo a porta de sua casa, fuxicando com a vizinha, falando da vida alheia. Todo dia tá varrendo a porta de sua casa, fuxicando com a vizinha, falando da vida alheia. Vai cuidar da tua vida, fuxiqueira. Vai cuidar do teu marido, fuxiqueira. Vai... Quero ver a galera se conhece essa daqui. Quem relembra dessa música aqui? Mora assim, você conhece esse cara? Conhece? Chiba Mix, tocando o que você gosta de ouvir. De Chiba Mix. Yeah. cantora arara que eu tenho em casa. Ela é muito tola, só fala em cantar. DJ Shiba Mix. De Paragominas. Fazendo a festa. Virando as batidas e mexendo. Mexendo. Mexendo. Mexendo com você. Com você. Com você. Com você. E agora, agora, galera, com o GZ, o som do batidão. Bora nessa! Vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome do meu coração. O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Sei que tudo aquilo foi real. Yeah, você pode me dizer. Sei que não é de coração. Não tem te fugir, meu bem. O programa cheio da manhã, eu vivaço pra vocês aí, bora curtir! Bora curtir esse som do batidão a partir de agora! Bora curtir nenhuma sequência aqui do som dos batidão, só as melhores! Bora DJ Jean, bora Alice! Alô do monte lá de Marituba! Alô galera de Capanema! Bora meu parceiro Romário! Bora, Reginaldo da Hidroluz, lá do Rio de Janeiro. Os brothers. Vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome do meu coração. O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Rádio Mania do Melody. Deixe-me amigo. Dei para água mesmo. Conquistando você. Não vem te fugir, meu bem. Se você volta, posso até realizar seus desejos mais ocultos, te fazer feliz. Essa paixão é um fogo queimando por dentro. Um sufoco com você no pensamento. Coração partido, querendo te ver aqui. Louca pra ter você. Louca pra ter você. Essa paixão é um fogo queimando por dentro. Vivo no sufoco com você no pensamento. Bora sim do batidão, no batidão, no batidão. Curtindo assim, vai, vai. Bora se ligar, bora se ligar. Fala assim, bem alto assim. Fiquei longe, distante, pensando em você. Procurei um novo amor, eu gosto do teu sabor. O meu fui burra. Um doce, seu toque, eu quero outra vez. Escuta, volte, eu amo você. A chuva cai, o vento traz lembranças de você. Meu parceiro Nilson lá de Palma Tocantins. Bora curtir assim o som da melhor. Vai, bora Nilson. Preciso te amar. Adoro ouvir a tua voz. Fica perto de você. Essa distância quer me matar. Uhul! Estou ficando louca. Ainda te espero aqui. Amor, não esqueça de mim. Era um amor de mentiras. Fica a cama. Louca, louca. Galera de Paragominas já curtindo aqui o som do batidão, né, maninho? O encandidazinho da CR de Paragominas. Louca, cama, eu fico louca, louca. Rolo pela cama, cama. Pensando em nós dois, Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Você fazendo DJ Jean Mix, né, maninho? Lá do bairro do Coqueiro. Diretamente de Belém do Pará. O Valdisson, lá de Manaus. Junto com a sua primeira dama, Dona Núbia, né, Valdisson? Olha assim. Procurei um novo amor. Eu gosto do teu sabor. O meu foi bunda.